Pelado. É que se ele disser só 4, 5, 6, eu não sei se é pra eu começar. Mas agora o pessoal tá ouvindo. Então, e aí, galera, começa agora mais uma edição do QDAI Podcast. Edição número 213. Eu sou o Vaz Júnior, estou aqui mais uma vez com Carlírio Neto. Saudações a todos, é isso aí. Prazer em conversar com todo mundo novamente. É isso aí, obrigado. Peço que na próxima vez você diga play, comece assim, ou coisa assim. Né? Mas, enfim. Estou aqui também com a Rafaela. Bora passar pano? Não. Bora passar um pouquinho de raiva? Não vai ter Bora! passado de pano hoje, não. Nada de passado de pano. É, não, é porque é entrada do meu Sim. delírio. Então. Então, enfim, né? Então, aproveitando aí, acho muito difícil acontecer, mas se acontecer, Cristiano, seu lixo. E um abraço, Nauto. Enfim, estamos aqui também com o Wesley. Oi, gente, bebam água. E nosso querido convidado, Ian. Oi, gente, eu vou passar pano sim. Ai, Jesus. Não vai, você não vai. Nossa, que acabou de The Rock. Ah, eu vou passar uns paninhos, eu tenho certeza. Jesus Tá bom. amado. Não, ele vai passar pano. O filme a gente vai detestar e o Ian vai falar bem. É um único. Ai. Eu não sei o que tem nessa lista, então. Eu vi É, o uma filme. coisa Qual nessa lista é? que eu sei que todo mundo vai falar mal e eu vou falar bem. É porque é Então, não terrível. sei, Porque é terrível, mas. não sei. Socorro. Eu vou falar mal só porque eu sei o enredo, mesmo não tendo visto. Enfim, pessoal, hoje vamos fazer aquele podcast. Faz muito tempo que a gente não fazia. Então a gente tá aqui mais uma vez para falar positivamente ou não da querida lista de campeões, ou pelo menos, né, em termos teóricos, do Anime Awards da New Type. Olha só, fazia tempo que a gente não fazia, acho que fazia uns 2, 3 anos, 4 talvez. 2 anos. Desde antes da pandemia, na verdade, né? O último que a gente Cara, acho. fez foi o Anime Awards 2019-2020. Então, pô, então vamos aqui, né? Finalmente falar mais uma vez desse prêmio que a gente adora detestar. Mas que reflete muito mais sobre a indústria japonesa, né? E sobre o interesse japonês, sobre a popularidade, né? Sobre os animes mais populares do Japão. Mas que é interessante. Interessante como um estudo de caso, uma forma de identificar o quanto o gosto japonês bate com o gosto do Ocidente e também identificar em partes, né, o quanto a popularidade do anime ela afeta o seu valor de qualidade para muita gente, né? Enfim, mas assim, não que seja errado, obviamente, se você vai votar na premiação, você vai votar naquilo que você viu. Claro. Mas, né, ainda assim, partes do pressuposto seria mais justo se os votantes são assim, pessoas que consideravelmente viram mais coisas. Dito isso, vamos falar hoje então da New Type. Mas antes disso, vamos para os comentários da edição anterior. Lembrando sempre que se você está ouvindo essa edição não é editada, né? Porque a gente não edita, eu ripo, né? Mas se você está ouvindo essa edição depois do podcast já ter sido lançado, seja no YouTube, seja no Anime Coach, seja no Netoin, então tem a minutagem para você pular os comentários, mas a gente sempre indica que você escute, porque é meio que um complemento da edição anterior. Então, se você ouviu a edição anterior, a gente sempre recomenda que você escute os comentários. E hoje a gente tem um comentário, que é o comentário da escritora, e como sempre, a escritora tem uma leitora de comentários oficial, né, que é a Rafa. Acá. Bom, Rafa, vamos lá, por favor. Soltem todos os fogos de artifícios imaginários disponíveis. Podem dar todos os urras de alegria, dar Urras. os seus finalmente. Meu Deus do céu. Nunca pensei que ia ver meu caro pequeno grande detetive ser aprovado nessa rodada de animes e ainda sendo de obras shounens. Obrigada, minha cara Joana. Foi na base da marra que conseguiu convencer o pessoal. Tenho os meus agradecimentos. Comemorei, se comemorei porque foi surpresa dupla. De um lado, meu xodozinho entrando com tudo nessa lista, lá ele, de recomendações de vocês. do outro num show anual da franquia Ultra. Trouxeram meu personagem favorito nos palcos. Só de vê-lo depois de anos foi muito bom demais. Nem parece ontem que tive na série de 2017, que vi só em 2021 e ter curtido a presença dele. Tá. Foi comemoração demais para essa pessoa que vos escreve. Como o Detective Conan entrou e a capa do podcast é dele, então tô feliz. Para os leigos que não tiverem interesse na série, recomendo dar uma chance aos filmes da série para conhecer, ou se for do tipo, quero saber só da trama central, para saber do que se trata, temos o especial Episode 1, que é justamente o começo da obra mais fiel da história, tendo uns toques que só quem acompanha o anime vai ficar de sorrisinho na cara. Ou caso queira ler algo, temos a resenha do anime, dos crossovers com Lupita e Magic Kaito 1412 no Anime Coach. 1412 no Anime Coach. Conteúdo é que não falta. Bem, é isso e até mais. Desculpa te decepcionar. Eu não gosto de corrigir as pessoas, mas é porque Lupin é tão estranho pra mim. Eu errei, desculpa, produção, foi mal. Lupin é realmente... mais Harry Potter. Exatamente. Assim, escreve do mesmo jeito, tá? É só porque realmente se lê Lupin nesse caso. Lupin. Lamento de decepcionar a escritora, mas se dependesse de mim, Conan não entraria de jeito nenhum. Eu nem lembro que eu voltei. Eu votei. Você falou, vai sim, pronto. Você ficou o dedo olhando pro depois no final. Vai sim, pronto. Não, eu votei a favor de vocês, né? Votei contra vocês. Você deu a entrada, porque você foi o último a votar. Foi verdade. Foi graças ao teu voto que o anime entrou. Exato. Então, maravilha. Como eu disse, né? Admito, naquela lista inicial de 25 ele não entraria, mas nessa, com certeza, não dá pra ignorar, não. A Jojo, inclusive, entrou agora, né? Entrei. Ficamos na minha challenge. Estava lendo aqui o comentário da escritora falando urras, né, pra Detetive Conan ter entrado na lista. E é isso, vamos lá. E a Jojo não comentou. Né? Acho que ela não viu. Será? Joana? Jojo? Oi. Talvez esteja travando. Oi, você ouviu o que o Velasco falou, Joana? Travando? Não, você ouviu o que o Velasco falou? Ele falou que eu não comentei alguma coisa, eu não entendi. Nossa, repita então, Joana. Repita, Velasco. A escritora estava dando urras de alegria porque Detetive Conan foi aceito na lista. Então, por isso eu tentando vencendo. Tá travando um pouquinho, mas tudo bem. É isso aí. Tá. Deixa eu ajeitar aqui a internet. Enfim, mas é isso. Então, um abraço aí para a escritora. Então, façam como a escritora, comentem nos próximos casts, você lê seus comentários aqui, né? Então, hoje é o penúltimo cast do ano, a gente vai ter mais um cast só, que vai ser especialmente numa terça-feira, a gente vai falar mais disso no final. Então, hoje a gente vai fazer, como eu já disse, aquele cast sobre a New Type, né? Aquela listazinha que a gente adora detestar, como eu já falei no começo, né? Então, as melhores linhas da New Type. Então, pra quem quer ouvir esse cast, já saiba que muito provavelmente vai ter várias coisas que a gente não curtiu, mas vai ter coisas que a gente curtiu, não sei como é que vai ser. Mas, novamente, ele reflete muito o gosto japonês, né? Não necessariamente ele vai bater tanto com o gosto ocidental. Algumas coisas sim, outras coisas não. Embora tenha o Ian aqui que vai passar pano para as coisas que a gente não vai gostar. Vou mesmo. Então, só explicando, essa votação de Type ela acontece desde 2011. A votação da revista é feita por fãs, né? Então, basicamente concorre todo anime que saiu em junho do ano anterior até julho do ano da votação. Então, os animes que estão aqui na lista, isso concorre de junho de 2022 até julho de 2023. Então, tudo da temporada de julho pra frente, em geral, não vai entrar. Então, já se anime, já fiquem claro com isso. Então, pra quem vai ficar falando sobre os animes fodões, muito adorados dessa temporada, porque não entrou, não entra porque não conta pra lista, tá? Então, é só pra deixar claro. Então, O fandom aí de Free Eren não precisa reclamar, porque não entra na desse ano. Vai entrar no que vem, gente, relaxa. Pois é, pode entrar. Tem um perfil do público demográfico da revista? Tipo assim, quantos homens, mulheres, idade, Não, eles não liberam isso. Liberam. Mas, em geral, a revista New Type, ela é uma revista mais, principalmente, assim, público infantil, juvenil, só que gosta muito de videogame, né? Ela também agrega muita galera que gosta de videogame. Mas ela é uma revista bastante famosa no Japão, e então tem várias listas. Então acaba refletindo num termo de popularidade geral, ele acaba refletindo muito o que o público japonês sente, né? Tanto que tem vários animes que a gente vai ver aqui que a gente sabe que são populares e vai fazer sentido nesse sentido de popularidade de estar ali, né? Embora alguns a gente provavelmente não vai concordar com a qualidade. Eu perguntei muito essa coisa da demografia, porque aquela coisa, né? Quando você tem algumas pesquisas legais, às vezes, que saem de opinião do Japão, assim, que aí você vê, tipo, você pega só a resposta das mulheres e só dos homens, você vê que são coisas bem diferentes, pensando em anime e mangá, porque são públicos diferentes, com outros diferentes. Então, seria legal só pensar em ter uma noção do público da revista. Se for que é um público mais jovem, infanto juvenil, adolescente, jovem adulto, que gosta de videogame. Então, tipo, é um perfil que, assim, retrata uma maioria, é como se fosse, tipo, só os fãs do Crunchyroll, que é um público muito grande, assim, tipo, mais mainstream, né? Eu não acho que conta o Crunchyroll, porque o Crunchyroll, ele é mais ocidental, né? Então, tem que lembrar que é um público japonês, isso é importante. Mas eu falo no sentido, tipo, vamos dizer, de contrapartida, sabe? Enquanto canal de anime, assim, que tem uma... Tipo, sabe o que é pior? Pra ser bem sincero, assim. eu nem sei. Eu acho que o público do... Eu vou ser bem sincero. É porque eles também não divulgam isso. Eu tenho, pra mim, quase certeza que a grande maioria do público do Crunchyroll deve ser entre 18 e 25 anos. Que é meio que a galera que já acompanha muito anime pela internet. Porque geralmente quando a gente faz essas listas pela internet, a gente vai bater, a gente sempre pensa que é o pessoal mais jovem. Mas geralmente é nessa faixa que tá. Eu acredito que o Crunchyroll também. Porque muitas das pessoas, elas pagam a assinatura delas próprias, né? Não são nem sempre os pais que pagam e tal. Então geralmente é o público que já tá no primeiro emprego. E aí dividir com os amigos e tal. Né? Então eu sinto que se fosse o público Crunchyroll, ele ainda é um pouco mais velho do que o público da New Type. Chuto, né? Chuto, obviamente. Era interessantíssimo se tivesse, mas... Né? É que eu acho que é legal pra traçar um perfil, porque assim, às vezes, mesmo dentro da própria obra que você é fã, os gostos de idade, de gênero e tal, acaba sendo diferente. Mas é só uma curiosidade pra complementar o que a gente vai falar aqui, concordar ou discordar, assim. Mas eu preciso acompanhar o Daniel Type, porque eu nunca tinha parado pra pegar a lista deles, então vai ser interessante. Olha aí, a gente faz isso já faz algum tempo. A gente já faz isso há algum tempo aqui. Geralmente não bate muito com o nosso gosto, mas acontece. Enfim, como é que a gente vai fazer o esquema? A gente vai falar cada uma das categorias, falar o resultado e comentar. Então, basicamente, isso é aquele modo. É um podcast mais padrão, naquele estilo de. Que a gente fala dos campeões e tal. Então, é meio que isso. Lembrando que, aproveitando, né? A gente tá chegando aí também o Golden Apple, né? Ano que vem, começo de janeiro deve sair, mas já comecei aí a falar com os possíveis jurados. Então, daqui a pouco eu tenho o nosso próprio resultado também. Também já é muito diferente. Na verdade, Vila, a gente pode classificar esse podcast literalmente como o Esquenta Golden Apple. Vai ter também o N Awards, também já saiu as categorias, né? Do N Awards Brasil, que é o do Crunchyroll, né? Então também tem isso aí. Mas vamos lá, vamos falar de New Type, que é o que está aqui. Eu e o Camilo já olhou a lista. Tu quer que a gente fale as categorias e o vencedor pra você não levar spoiler e ter expressão? Não sei. Tanto não, faz. Posso falar. Ok. Eu vou aos poucos. Então vamos lá. Vamos começar aqui de baixo pra cima, na lista que a gente tem aqui. Já começando que eu fico muito irritado com essa categoria, mas enfim. Melhor mascote geralmente é uma categoria que eu acho que o Ian ia adorar. Porque o Ian gosta muito dos personagens animais e tal. Só que na lista nós temos, Ian. Não sei se você sabe os candidatos, mas é. HOTS, de Mobile Suit Gundam, The Witch from Mercury. Quem é Hotz? Não me lembro desse personagem. Desculpa. Chaveiro. É um chaveiro. Hotz. Ele não é um personagem da série. Ele é um chaveiro de merchandise da série. Yeah. Ok. Haro, de Mobile City Gundam, The Witch from Earth. Imagina que seria o mesmo. Ele é um robô. É um robô. O robô é o robô do Gundam, né? Não, é um robô tradicional do Gundam, ele. É clássico, tradicional, né? Da série Gundam. Não é um robô. É, ele parece da série Gundam. Aquele robô, ele aparece. Ele é uma bolinha. Isso, ele aparece em vários Gundams. Ele é um padrão. Inclusive, ele aparece no símbolo da na Sunrise. Quando você vê no Sunrise, aparece esse robô. E aí aqui começa a me incomodar um pouco. Porque aí a gente não sabe, a gente vai entrar numa categoria que me incomoda. A Nanati de Made in Abyss. Adoro a personagem. Mascote? Incomoda. A que vem depois é pior. Anya Forge, Spy Family. Anya Forge, Spy Family. Mascote? Não. Jona, calma. Jona, mascote é mascote. Não é personagem secundário, principal, é mascote. Não, aqui tem melhor mascote. Existe uma categoria personagem secundário. Não, aqui é melhor mascote. Que a Anya não é mascote, mascote é o Bond. Pois então, é, mas aqui não é. Não, mas o que tá concorrendo é a Anya, não é o Bond. Não, eu estou indignada com a Anya estar na categoria mascote. Sim, eu também. Eu estou indignada com a Numati também estar aqui. É porque assim, se o Baianinho é tido como mascote das Casas Bahia, a Anya pode ser o mascote do... Cara, não, essa é a E o último, que eu acho que é o único que conta aqui, junto com o Haru, é o Potita de Chainsaw Man. Por mim, podia ser ele. O melhor mascote. É um mascote. O Potita, ok. O Potita, ok. Nem vi Chainsaw Man, mas voto na Potita. Dito isso, quem vocês acham que ganhou? Tirando o Carlírio e a Rafa, que já sabe, quem vocês acham que ganhou? Eu acho que foi a Anya, do Japão. A Anya, é óbvio, né? Então, em grande prêmio de melhor mascote... Para a Anya. Achei justo. Não foi, não. Não, tinha que ter sido a Potita. Olha, foi ano passado, não? Eu também sou a favor da Potita. A Potita é mascote. Ah, foi não foi no passado? Agora foi ano passado, a Anya ganhou no passado. Parece marcado aqui. Quem ganhou esse ano foi o Hotz. Foi o Hotz. Não aparece marcado aqui, não. Aqui, pelo menos, pra mim, ele é o único que não tá marcado, mas todos que estão na primeira linha são os ganhadores. Exatamente. É, tá na frente, é exato. Sim. Exatamente. Então, pronto. Então tá. Então confundi, porque ano passado a Anya ganhou. A Anya ganhou. Ridículo. Quer dizer, ridículo. Tá aí a bela imagem do vencedor desse ano. A imagem e ganhou um chaveiro. Também. Um chaveiro. Não concordo. Cara, vocês têm que pensar que eu fiquei pesquisando em imagem do anime e deu, pomba, quem é esse Hotz? Eu assisti o anime e não vi essa porcaria em momento nenhum. Quem que é esse Hotz? Eu quase mandei mensagem no grupo. É esse famosíssimo chaveiro de... Que tem uma boca que parece uma tarântula, uma aranha no lugar da boca dele. Por que, velho? Por que, Japão? Por quê? Cara... A Potita, velho, tava logo ali, cara. Podia ser o Potita vencedora. Poderia ser Potita. Mas me fere menos, como pessoa amante de animes, me fere menos do que ver a Anya Forge ganhando essa categoria. A Anya ganhou ano passado, então... Já me feriu ano passado. Já me feriu bastante. Totalmente imparcial isso aí. Absurdo. Eu acho que talvez ela só não tenha ganhado de novo porque ela ganhou no ano passado. O ano passado. Eu também acho, hein? As duas vezes que ela apareceu é meio que na mesma temporada. E aí talvez a pessoa tenha pensado na mesma temporada. Então não vai. Porque não faz sentido nenhum. Mas enfim. Então vamos lá. Melhor personagem feminina. Então. Muda a ordem aí, Velasco. Hã? Porque se você falar o primeiro, você vai ser o ganhador. As concorrentes são. Nidika Itidishi de Boat the Rock. Mitsuri Kanoji de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Swordsmith Village Arc, Yor Foja de Spy Family, Kitori Goto de Boti the Rock, Azuna de Sword Art Online The Move Progressive, Chiezu of the Deep Night, Rubi de Oshinoko, Ai Haibana de Detetive Conan, Black Iron Submarine, Miorine Rebran de Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury, e Suleta Mercury, Mobile Suit Gundam, The Witch from Mercury. Ganhou uma personagem que o pessoal gosta mais de design, né? Então, pra mim, era meio óbvio, sim. Mas vamos ver o que o pessoal acha. Se eu fosse escolher, eu gostaria que a Ai tivesse ganho. Mas eu também preferia que a Ai tivesse ganho. Também, das que estão óbvio. Aqui listadas, por mim poderia vencer a IO Forge. Das que estão aqui, eu gosto da IO também, mas acho que a AI podia ter ganho. Mas eu enfim, acho, né? Eu concordo com o Evilásio, porque a AI é uma boa boneca. Mas eu concordo com o Carlírio também, pois a Iora é uma boa boneca. É uma boa boneca. E quem você acha que é? E discordo do resultado final, porque a Suna é uma perfeita boneca. É isso. É, eu teria ficado muito triste se a Suna ganhasse, mas era meu certo aí. Então, quem você... Óbvio, né? Quem ganhou? Suleta Mercury, né, pessoal? Quem ganhou? Suleta Mercury. Ah, Suleta, sim. Foi a Suleta. Eu não terminei de ver o It for Merkel, então eu não me decepcionei aí. Eu posso dizer. Eu fiquei sabendo, mas eu gostava muito da Suleta como personagem. Pois é, posso dizer. Eu não gosto da Suleta. Você viu a segunda temporada? Não, não vi. Por isso que eu não me decepcionei ainda. Não veja. Não veja. Não, não precisa. Não precisa. É assim. Eu gosto da Suleta desde o começo. Eu não gosto da Suleta desde o começo. Assim, insuportável, me urinei. Mas. Deixa eu dar meu pitaco, Eu gostar da Suleta, vi as duas temporadas. Gostar da Suleta, eu gosto. Agora dizer que ela ganha melhor personagem feminino, nem lascando, cara, mas nem de longe. Desculpa. Eu não fico triste com o poder, mas assim, eu acho que assim, pensando em cada não só sobre o bonequinho que gostamos, eu acho que assim, das mais impactantes da lista, eu gosto muito da Ai, porque eu acho que aquele primeiro episódio de Oshiloko. É maravilhoso, sabe? É maravilhoso. Eu acho que ela é uma personagem incrível. Então, assim, eu acho que enquanto personagem... No conjunto da obra, eu acho que eu votaria na Ai também. Eu votaria por causa do conjunto da obra, assim. Mas eu acho que enquanto pegasse na história, assim, tipo... Pelo menos o que marcou muito, eu acho que a Ai foi a que marcou. Mas, assim, eu gosto da boneca Suleta. Se fosse pela personagem que eu mais gosto, pra mim seria a Hitori Goto. É, exatamente. Essa aí é a Botinha. A Botinha de longe é minha personagem preferida. Essa aí é a que eu escolhi. Mas, eu sabia que não tinha a menor chance nesse caso. É, assim, se eu for falar do que eu gosto mais, pra mim a Asuna seria que será a ganhadora. Mas, se for colocar em perspectiva de forma racional, ela teve só um filme. E ela já é uma personagem bem estabelecida. Mas se nós formos pegar já o anime, que aí teve o desenvolvimento da personagem dentro desse um ano, eu ia preferir muito mais a Ai também, ou a própria Ior também. Ou a Hitori Goto também pode. Porque eu acho que a Ior, por exemplo, ela tá sendo mais... Focaram mais, desenvolveram mais nessa temporada atual do que na primeira, sabe? Isso aí eu concordo com você. Mas, tipo, eu gosto bastante da Ior e tal, mas ela é a personagem dos três na primeira parte, é o que menos tá. E aqui não conta o dessa temporada, então... Uhum. É, gosto muito da Ior, mas não acho que temos, assim, mais gerais. Mas, assim, obviamente, pra mim seria a Boti. Parado. É, Evilásio, Angel Chan, mandando boa noite pra todo mundo aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E assim, obviamente, totalmente contra o Ian sobre a Azuma, né? E a Angel Chan já soltou aqui que dois tópicos e já discordou dessa lista já, dos dois primeiros ganhadores. Ah, você vai continuar, a gente vai continuar. Eu vim melhor aqui pra semear a Discord e causar o caos. Melhor se fosse pra ficar só concordando com todo mundo, eu nem participava das coisas. Isso aí. É verdade, não, tá certo, você. Tá certo. Melhor personagem masculino, vamos lá. Concorrentes são Muichiro Tokito de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, Tanjiro Kamado de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, Akaza de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, caralho, o 3, Aki Hayakawa de Chainsaw Man, Guel Jeturk de Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury, Guel não, Kirito de Sword Art Online, Progressive Chazel of Deep Night e Lloyd Forger de Spy Family. E aí o Japão, né? Lloyd. Meu voto seria pro Lloyd. Só que eu vou deixar... Assim, dessa lista, meu voto seria pro Lloyd. Se eu tivesse fazer a lista, nenhum dos sete tá. Meu voto seria pro Tanjiro. Tanjiro. É isso. Assim, ó, eu vou ser bem franco. Eu assisti as duas temporadas do Mobile Suit Gundam. E o Guel, que na primeira temporada eu odiei ele, queria que ele morresse da pior maneira possível, ele teve um crescimento absurdo no anime, cara. Não, mas pra mim... Podia continuar morto. Podia. Ele na verdade, pra mim, pro roteiro da série, seria melhor se ele tivesse morrido. Eu também acho. Não é nem porque eu não gosto de personagem, tá? É porque teve um momento da história que era um ponto de virada e eu achei covarde não matarem ele. Tudo bem. Aí é. Mas vamos lá, Ivan. Porque ele tem cabelo colorido aí, ele no cabelo colorido, ele não ia morrer, é verdade. Exatamente. Ian, quem você acha que ganhou o nobre? Pra quem iria ter o voto? Óbvio, né? Pra quem iria ter o voto? Gente, assim... Eu tenho certeza, porque é um concurso de popularidade. Foi o Kirito. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, concordo, Kirito, maioral, maravilhoso. Assim, o Ian, é assim, nada contra. Acho que o gosto pessoal é irmão. Mas, por exemplo, eu acho revoltante seu Kirito, não é pelo seu Kirito, mas é porque, primeiro, ele é no filme da Asuna. Que eu sei que da metade pra frente é o Kirito salvando a Asuna. Que isso é muito revoltante pra mim, assim. Tipo, eu acho a Asuna um personagem muito interessante. Só que ela é super rebaixada por causa deste personagem que o pessoal ama. Por mais que ele não pode perder. Ele é impossível. Então, até no anime de Sal que eu tô gostando, eles têm que matar o personagem que eu tô gostando pra o Kirito ser o personagem principal. É foda. É verdade. Mataram isso. Eu ainda aceitar que mataram o Kirito. Mas eu entendo que, racionalmente, eu acho que o prêmio tinha que ter ido pro Lloyd. O resto dos bonecos que você falou, sinceramente, tanto faz, tanto fez pra mim. Eu gosto muito do Tanjiro. Eu gosto muito do Tanjiro. Eu não gosto, mas. Eu gosto do Tanjiro, mas o Tanjiro é um personagem muito pau mole. Então, o Tanjiro é dublado pelo Natchan. Aí já me vendeu. Tem coisa melhor. Entendeu? Só que tem muito personagem mais interessante em Demon Slayer do que o Tanjiro. Eu só assisto Demon Slayer por causa do Tanjiro. Aí eu já não concordo, porque pra mim Demon Slayer já acabou muito tempo. Eu só assisti a primeira temporada de Demon Slayer porque eu odiava todos os personagens, inclusive o... Então calma aí, gente, vamos pros comentários da gente aqui. Ela escreveu o seguinte: Ayo é o waifu do meu namorado. KKKKKKK. Pô, ela é um waifu mesmo. Na verdade, ela é o waifu do Loito. Segundo comentário dela: comecei a ver Kimetsu só pela Mitsuri. Se tem personagem de cabelo rosa, me encontrará lá. Ah, e o terceiro comentário: por enquanto estou adorando o Tanjiro, acho ele muito fofo. Concordo com o Angel Chan. O Tanjiro é muito fofo, não me entendam mal. Eu gosto muito do Tanjiro. É só que, assim, ele é um personagem muito básico. Olha. Eu acho ele muito unidimensional, é só isso. Assim, mas ele é um amorzinho perfeito, maravilhoso. Eu concordo 100% com o Ian, detesto o personagem. Então você não concorda 100%, ele não detesta. Você não concorda 100%. Eu concordo 100% que ele é sem sal. Só que o Ian gosta, eu não, é só isso. Mas tá bom, é verdade, não concordo 100%. Eu concordo 50% com o Ian. Eu acho que também o que me pega com o meu personagem masculino, eu acho o Tanjiro um personagem, até onde eu vi de Kimetsu, eu realmente vou ver tudo porque minha irmã gosta de Slayer. Eu acho um bom personagem. Só que eu acho que não é só o Tanjiro que não me apega. Essa não deu tica de cabum, sabe? Quando eu vi Demon Slayer. Então, tipo, eu acho um bom personagem pra história que tá apresentada ali, sabe? Não, ele não faz milagre, ele não reinventa, não faz nada assim. E eu acho que ele nem é um dos mais carismáticos no papel dele de ser do jeito que ele não é. Do personagem Shonen. Não, gente, não é. Ele é melhor do que ele. Então, assim. Então, tipo, ele é ok, sabe? Eu não acho ele ruim, não acho ele excelente, mas, tipo. Eu só fico, tipo, eu falo com o Nara de Camilares, porque, tipo, eu não sei se eu colocaria essa lista. Talvez o único que eu preservaria da lista seria o Lloyd, mas eu não sei os outros, sabe? Entendeu? Eu acho que podia ter. Eu tô até vendo que animes saíram nessa época. Não é possível que só tinha esses homens pra colocar nessa lista. Então, na verdade, normalmente. Era melhor ter botado o Tanjiro no Brasil que veio. Pessoal, bem melhor. Outra coisa, eu quero comentar. Teve vilante saga no meio e não tem um personagem vilante saga nessa porra dessa lista. Eu também acho. Rolê errado, hein? Rolê errado demais. Teve Skip to Love e não tem o protagonista Skip to Love. Eu quero fazer um comentário aqui baseado no que a Jojo disse. Não tem um Vashi. É um absurdo isso. Dentro do que a Jojo disse, primeiro, os personagens. Até agora, tanto em mascote, quanto em female character, quanto em male character. Estão muito repetidos, eles não atentaram de, tipo, sempre. Quantidade de personagem por anime, porque Kimetsu no Yaiba 3 vezes em uma categoria, Gundam The Witch 2 vezes em outra categoria, 2 vezes em outra categoria, enfim. O personagem da série tá repetido. claramente é só uma votação de favorito. E a prova maior disso é que vamos ser honestos. Eu amo todo o Sword Art Online, exceto a temporada do Aeolan. Essa eu não gosto, não. Mas enfim, gosto tudo de Sword Art Online. Entretanto, se a gente for pegar, sendo bem objetivo, um anime de 12, 26 episódios e um filme de uma hora e meia, eu sinto que não é equiparado. Não é. Ainda não mais com o Jet Online, que já tem uma fanbase que vem desde 2012. É, de ter escrito. Então, acho que assim, a lista pela lista já está falha no momento em que eles não colocaram nenhum limite do que pode e do que não pode. É, não, pois é, não tem. Mas aqui, é sempre gente, assim. Dos animes que saíram nesse período, eu me toquei. Eles colocaram a Haibara em menina, Detetive Conan, mas não colocaram o Conan como homem. É o protagonista. Ela só tá por causa do filme. Ela tá por causa do filme. Sim, pois é. Se ela tá no filme, que o protagonista do filme não tá também, não. Pois é, gente, vai saber, é o Japão. Assim, antes de ir para a próxima categoria, que eu vou pedir licença para o privilégio, que eu vou querer falar da próxima categoria, gostaria pelo menos, comentário rápido da Jo-chan, o Kirito irrita ela também, mas irrita ela por causa da forma que ela nota que ele trata o harém dele. Então ela vê que o Kirito trata muito mal as mulheres ao redor dele, não trata como deveria. Eu vou ser bem sincero, assim, eu admito que não gosto do Kirito, tá, isso, mas cara, eu acho muito desrespeitoso com a personagem da Asuna, o Kirito salvar ela no filme. Eu acho muito desrespeitoso, sabe? Você cria um personagem, uma personagem forte, que luta, blá blá blá e tal. Mas no filme, no único filme que dão destaque pra ela ser a principal, quem na verdade salva ela é o Kirito. Só por isso eu não votaria. Mesmo que eu amasse o Kirito, eu já diria, cara, isso é um desrespeito demais com o personagem. Mas. Desculpa, mas fã de Sal não se importa. Então tá paciência. Aí ela colocou no final: apesar dos defeitos, eu gosto muito de Sal ainda assim. Ela colocou no final. Sal só sabe botar vilão que estupra meninos. O Kirito não sabe tratar mulheres. E todas as meninas precisam ser salvas. É isso. Ah, foi um pouco mais pesado que eu. E pra encerrar então, antes de ir pra próxima categoria, ela colocou o seguinte: o Blu-ray de Skip to Luffy foi um fracasso de venda, tô muito triste com isso. Foi triste. Mas comprarei o mangá pra apoiar aqui no Brasil. Bom anime. Mas... não vai sair pela New Pop, então posso comprar. Se fosse pela New Pop, eu desistia. Claro. De toda forma, eu não ia terminar nunca. Eu não ia terminar nunca se fosse pra New Pop. Então... de toda forma. O problema não era o quê? Você tá otimista que é lançar o mangá. Olha só. Porque não vai terminar nunca. Eu não sei nem se sai. Anunciaram. Anunciaram Skip to Luffy. Vai ser pra Não. Sim, eu sei que anunciaram que se fosse a New Pop, ela não ia nem lançar o mangá. Porque ficava anunciaram, anos depois, né? O Ashton do dia foi anunciado no começo do ano, só saiu agora. Bom, enfim. E por R$100. Enfim, tá, gente. Vamos para a próxima categoria, senão vai. Vai lá, Carly. A categoria agora é de melhor seiyuu, mas tem uma observação por parte do pessoal da New Type, que é a seguinte: nos anos anteriores, a categoria de melhor seiyuu era dividida entre masculino e feminino, mas para esse ano em específico, resolveram juntar. Então, homens e mulheres concorrendo de maneira única, tá? Só pra deixar claro. Será que isso significa que mulheres vão estar sempre no top? Então, assim, as três opções mais votadas foram Kane Shinoze, Lin e Rie Takahashi. A questão eu sei quem é a Rie Takahashi. Dessas três, quem vocês acham que ganhou? Lin. Eu não conheço uma das três. Eu conheço a Rie Takahashi, gosto muito dela. Eu conheço as três são boas, mas eu tenho certeza que foi a Link por causa do Oshinoko, só por isso. Então, quem ganhou foi a Lin. A Lin foi a vencedora da categoria de melhor seiyuu do New Type Anime Awards 2022-2023. Por que será? Será que tem a ver com o Gundam? Tem a ver com a Miorine, sim, que ela dublou a Miorine, exatamente. Insuportável. Excelente dublador, personagem suportável. Gente, a gente pode falar o que quiser da personagem, eu concordo com vocês. Eu odiei a Miorine do início ao fim do anime, as duas temporadas. Caralho, o Carlinho odiou a personagem. Eu odiei a personagem. Eu odiei a personagem. Do fundo da alma, eu odiei. E é raro eu falar isso tão abertamente. Porém, nossa, é muito raro. Porém, há de se admitir que o trabalho dela com esse personagem foi memorável, pelo amor de Deus. Não, a dubladora é boa. Isso não quer dizer. A gente não pode xingar o trabalho dela como dubladora, mas a gente pode xingar o personagem. Que personagem chata essa Miorine, pelo amor de Deus, cara. Ah, e só pra deixar a Rafaela mais triste, lá na categoria de melhor personagem feminina, ela foi a segunda colocada, tá, Rafaela? Miorine. Aham, não, eu tô lembrando. Eu vi. Eu tô com a lista aberta aqui, essa bosta. Essa merda. É, não sou tão. Caralho. Monte, né? Ian, ah, Ian, você conhece a Seiyu? Só me diz aí, quais são os personagens que as outras fizeram nesse One Piece? Você acha que é a mais triste pra cor? Porque a linha a gente sabe que foi a Miorine, mas... Oi? Oi? Ah, oi? Oi? É que eu tava focado aqui em outra coisa. A Kana Itinose e a Rie Takahashi fizeram que personagens esse ano? Esse ano? Vamos ver. A Rie Takahashi fez a Ai de Oshinoko. Ah, é, e ficou em terceiro. Faz a Takagi, faz a Emília do ReZero, faz a Megumin. Sim, só o personagem maravilhoso, mas enfim. Ah, é Emília. Mas enfim. Sempre serei time ruim. Pena que o Shinoko não tá ganhando tanto umas coisas que tivesse, o anime tivesse ajudado a popularidade do mangá, né? Tipo, a Lin faz faz a manager, né? Que vira mãe deles lá, né? Do tipo. Mas não, acho que ela ganhou por isso. E a Kana Itinose? Ela faz Dr. Stone. Ela tá fazendo a Fern em Frieren agora. Bom, ah, ela faz a Fern em Frieren, verdade. Ela fez. Eu acho que inclusive é desse ano aquele anime lá do cara que adota a adolescente, Hige Osuru. Ela que faz a adolescente que foge de casa. É a Kana Itinose que dubla ela. Eu acho que é 2021 esse anime aí, viu? É por isso! Ela é a Suleta! Ela tomou no cu! Ah, ela é a Suleta! Ah, tá, então pronto. É. Então, tudo resolvido é por isso. Tô triste. E o áudio da Rafaela aumentou mais um pouquinho. Não, é pra mim tá normal. Pra mim tá não, normal. Não, eu gritei. Enfim, vamos pra próxima categoria. Rafa, quer falar aí pra próxima categoria? Vamos lá, a próxima categoria é o melhor tema musical. Porra, tem 10, caralho. Yeah. Então, o primeiro, vamos lá. Ficou Idol, da Io Asobi, né, de Yoshinoko, primeira abertura. Yeah. É, depois temos Endless Embrace, do Myth and Droid, de Media Beast, né? É, temos também Katachi by Iriko Azuna, de Media Beast também. Essa é a End, no caso a outra era a Open. Certo? É, temos também Kizuna no Kiseki, de Meu Efemishin, com a Milete, de Demon Slayer. Essa é. Aí temos Cara a Cara, da Kesouku Band, de Butch the Rock, né? Aí temos Seishu Complex, da Keisoku Band, também de Boat the Rock. É, temos Blessing, Shuku Fuku, que esse é da Yosobi também, é no caso de Mobile Suit Gundam, né, Mercury? Abertura. Isso, abertura. Principalmente, temos Hananoto, da Sayuri, do Licorice Recoil, a Andy. É, temos Red Birthmark, da Aina, The End, do Mobile Suit Gundam. Essa é a End, né, que o Flávio acabou de comentar. E temos Souvenir, do Bump of Chicken, que é a abertura de Meu Deus, Souvenir. Eu votaria topado nessa. Nossa, cara, assim, Souvenir me pegou demais. Assim, tá na cara quem ganhou, mim, né? Tá na cara. Assim, pra mim, todas são boas. Então, eu nessa eu gostei bastante. Qualquer um que ganhasse tá valendo. E quem ganhou, eu gosto bastante. Então, pra mim, qualquer um... Assim, a minha música preferida do ano passado não tá nessa lista. Mas todas elas aí estão na minha lista de músicas que eu tenho escutado. São todas, assim, as que eu vi, né? Tipo, a abertura e encerramento de Gundam, tipo, a abertura de Oshinoko, a de Spy Family. Acho que todas elas que estão aqui eu gostei bastante. Então, assim, acho que tá uma lista boa. A minha, olha, minha se... música preferida é de Call of the Night, né? É um insert song de Call of the Night. Olha, se eu fosse escolher desses 10, eu escolheria a Katachi, que é a opening de Medina Abyss. Mas é boa, minha opinião pessoal. Boa, se eu fosse escolher desses 10, eu ia escolher Hana no To da Sayuri, porque Sayuri. Mas eu acho que eu ia escolher a... Liquid Recall. Eu acho que eu escolhi a Session Complex mesmo, de Kesso, da Kesso Kubanichi. Acho que a minha Session dela, Complex foi a primeiro lugar, tá, gente? Era o jogo que era... Que era yes, yes. Idol, né? Yes. É, pois é, Yoasobi parece que vai ser. Mas... Essa música não, estourou. Não, mas é pro Session Complex ficou em primeiro lugar. É, o Idol, tantas duas, né? Ficaram em primeiro lugar vários tempos nos rankings lá e tal. Uhum. Então meio que a disputa estava meio realmente entre as duas. É, mas porque também mas Japão, eu acho que Porque o Yasubi entrou no Billboard Mundial, né? Tipo, essa música. Sim. Não é, se eu acho que fosse mundial, acho que essa lista muda boa. Mas o Kesoku Bench também foi, entrou no, no, nos trends, assim, do mundo todo, assim. É porque eu acho que o. E o Asobi ficou em primeiro muito assim pela música, mas o CD do What the Rock foi um dos álbuns mais vendidos assim, do ano. Né? Lembra que Soku Band é uma banda feita pra o anime, né? Então, é. Uhum. Mas, é tipo quando o K-1, sabe, ganhou. Então. Certo. Mas é isso? E agora, o próximo? Certo. Então, posso vamos falar? Lá. Porque fala. Eu tô muito triste que... a próxima... Eu tô na lista aqui da Anime Corner. Acho que é essa daqui. Que é, essa aí. Aqui. Uhum. A próxima categoria é melhor trilha sonora, né? É instrumental. É, eu também, assim... Não escolheria essa em primeiro lugar, mas tudo bem. É, o... Então tá, eu vou de baixo pra cima. Então o quinto ficou aí o que caiu. Não, não precisa falar em quinto. Fala, só fala em letra, coloca tá, qualquer ordem. De baixo pra cima, então lá. Então tem lá, Yuki Kajiura com a trilha sonora de Sword Art Online The Movie, Progressive X of Deep Night. Já sabe aí, que esse é o Ju já falou. Yuki Kajiura, maravilhosa, enfim. Maravilhosa. Apesar de não assistir Sword Art Online. É, Akira Yamaoka de Cyberpunk Edge Runners. Tomoki Kikuya, de Boti The Rock. Kevin Pank, de Made in Abyss. Que seria minha escolha, de longe, sim. Também seria minha escolha. E Takashi Omama, de Mobile Suit Gundam, The Witch of Mercury. Não é ruim, tá? Mas que é Made in Abyss. É um absurdo. Abyss topado. Depois de ver os animes, eu estou triste que não teve a trilha sonora de Trigger Stampede, porque é muito boa. Também é boa, mas... Também é boa, inclusive eu gosto muito das músicas, apesar de não ter terminado o anime. Ganhar é difícil, porque depende da popularidade do público, assim, seria a minha escolha. Mas assim, pelo menos podia estar na lista, entendeu? Assim, uma coisa você tem que entender. Uma coisa você tem que entender, Joana. Aqui estão as opções mais votadas, né? Que o público mais elegeu. Pode ser que estivesse, né? Mas. Eu tô muito impressionado que Kevin Pank não, porque o Kevin Pank até o japonês gosta, mas tô muito impressionado que o Cyberpunk Edgerunner está na lista dos top 5, assim. E é excelente. A trilha sonora é muito boa. Eu vou ser sincero, nenhum desses 5 eu votaria pra melhor trilha sonora do ano, mas... Nossa, eu concordo com essa lista aí. Pra mim, Kevin Pank... Sonora de parada, melhor Mercury. Eu vou ser sincero, não importa a lista, se tem Yuki Kajiura, eu voto em Yuki Kajiura. É isso aí. Bom gosto, porque é maravilhosa. É, eu não. Eu concordo. Mas não tenho esse amor pro Yuki Kajiura, então tá de boa. Mas sabe o que eu tô impressionado? Não ter aqui o. Como é o nome do 86? Não tem, porque o cara é famoso pra caramba. O Sawano, né? Sawano. O Sawano não tá na lista, achei impressionante, assim. Verdade. Teve muita coisa do Sawano esses anos. Teve? Mas teve 86, o 86 entrava as duas partes. O 86. Tava? Ah, tava? Entrava num. Porque num recorte ele entra. Tem muita música do Sawano no 86. E são lindos. Não, sim. Mas não é também meu preferido. Kevin Pank é de longe, em termos de trilha sonora, Kevin Pank pra mim de longe é melhor no passado. Uhum. Vamos lá, Best Prop ou Design de Mecha, né? Então, aqui ficou entre Made in Abyss, The Golden Seat of the Scorching Sun, Sword Online, The Movie, Progressive Chess of Deep Night. A gente percebe que tá se repetindo muito, porque realmente a popularidade tá lá em cima. Uhum. Watch the Rock, Gridman Universe, inclusive eu tenho que ver esse filme, e Mobile Suit Gundam, The Witch from Mercury. Assim, eu acho que as pessoas, esse aqui eu nem sei se o que é, assim, se eu visse essa categoria, eu ia votar nesse também, mas meio que porque eu ia ficar na dúvida, tipo, peraí, o que eu ia votar aqui, né? Eu acho que, assim, se você falar de design de mecha e ter dois animes que são, de fato, mecha na lista... E o resto ser, sei lá, personagem que tem... O anime que tem um robô, mas que ser mecha não faz parte do anime, eu acho meio estranho. É porque a gente tem um best prop, né? Que aí seria mais genérico, assim. Mas ainda assim, é melhor adereço. Mecha entra junto. Mas ainda assim, ó, eu acho que não tem nem como. Eu acho essa lista mal formulada. É ambíguo. E é assim, ganhou Ganda, né, óbvio. E óbvio. Assim, no, isso eu não posso discordar, né? Sunrise, o que ela faz de design de robôs é sempre foi o top do top. A Sunrise top, né? Capricha demais. É, dito isso, eu gostaria que o Gridman estivesse mais acima, né? Inclusive, o Gridman só tá aí por causa da categoria de mecha, porque senão nem tá ali. É, mas assim, eu acho que dessa lista, ou Gundam ou Gridman, realmente. É, porque os dois, o resto, né? Acho que tem sentido. Até tem, teve outros mechas, mas aí assim, não tem o que falar. Melhor estúdio, olha aí. Esse aqui, curioso. É, não me lembro quem foi que eu botei melhor estúdio ano passado, mas nesse período, com certeza não seria esse aqui que ia ganhar. Mas, enfim. Os campeões são, os que estão lá na lista são Space Neck Company ou Kamikaze Douga, que eu não sei o que ele fez, esse eu realmente não lembro. É, o terceiro grupo do UFO Table, né? A Sea Games Pictures, David Production e Production G. E quem vocês acham que ganharam? Eu chutaria o UFO Table. É, eu também chutaria o UFO Table com esses 5, mas eu não sei quem ganhou, né? Então. É, não, sim, realmente, mas se for pro UFO Table, ser honesto, de verdade. É, na verdade, você vai pensar, porque o UFO Table é no caso de Demon Slayer, né? Então faz muito sentido. Cara. Mas não ganhou, tá? Só pra avisar. Não, a gente sabe. É assim, tipo, eu tô muito impressionado chocada. Que realmente o Space Neko tá na lista, sabe? Isso que me deixa mais impressionado. Achei estranho que esse Kamikaze Douga é o estúdio de Pop Team Epic. É, pois é, o Space Neko tem... É porque não é nem só porque é de Pop Team Epic, é porque é pouca coisa. Porque assim, é muito eu não sou o maior fã de Pop Team Epic, mas é muito impressionante o que eles fazem com Pop Team Epic em termos gerais, de brincadeira, brincar com design, brincar com... Essa animação eu quero botar live action, não. Botar... Não, mas depende, tem episódios que a animação é foda, é isso que eu tô dizendo. O problema é esse. Realmente. Ele faz a brincadeira que, em termos gerais, talvez seja o anime mais difícil de fazer de todos esses aí. Certeza. Mas, com certeza. É, eu não sou o maior fã de qualquer coisa. Vai ser até mais caro. Também não. Dito isso, não acho que mais caro não é, porque ainda não parece ser isso. Pra o Fotei e Bolsonegar imposto, ela deve ter mais movimentação de dinheiro. Pois é. Dito isso. Quem ganhou foi o Production IG. Exatamente. Okay. E aí eu te pergunto, Production IG fez o que nesse ano? O que que fez esse ano? É isso que eu tava Ganda. Olhando a lista, eu tenho que admitir, não, que eu fui olhar. Não, Ganda Rise, cara, que Ganda. Ah, tá. Sei lá, vai que eu tô de afinar aí. Porque eu realmente, eu não lembro o que que Production IG fez esse ano. Eu tô caçando aqui. Ele fez Tengoku Daikoku. Ah, exatamente. Sim. Ah, mas só por isso também. Foi Shingeki. Foi Shingeki. Foi Shingeki. Acho que foi estúdio auxiliar em Shingeki, viu? Porque Shingeki ser, não, não, é estúdio do Shingeki The Final. É, porque o Shingeki é do mapa, mas então, ele deve ter sido auxiliar. Assim, tem coisas boas. É auxiliar, Mas aí eu entra a pergunta. Ele tem Goku. É, porque sabe? Se fosse pra ser por causa de Shingeki, ia fazer sentido botar o mapa e não o Production IG. Faz sentido. Na verdade, é impressionante que mapa não está na lista exatamente por conta de Shingeki. De fato, né? É, mapa. Agora não que tá você na falou. Lista. Então, o Winnie não está, que fez vilão de saga, tá bosta, o Witch Studio. Assim, eu tô falando aqui, eu não acho que tá... O Tengoku nem fez esse sucesso absurdo assim não, tá? Então eu acho muito estranho ele tá assim. Eu acho que o pessoal só lembrava o nome. E foi, porque teve uns animes aqui que tá que eu acho muito impressionante. Porque, ah, Feiguin e Under Sets, ótimo e tal, mas também não pro estúdio principal. Vampire in the Garden, que quase ninguém viu. Quase todo mundo desistiu. Quase no começo. Aí tem a Aoshi. Sedanche, eu adoro, mas porra, só eu vi, eu acho, dessa porra desse anime. Então... Assim, eu tenho muitas opiniões. Eu tenho muita opinião por causa disso. É um estúdio. Trabalho fantástico. Canoa, porque, assim, se você for pegar, teve, sei lá, Kyoane, esse ano teve Tsurune. Gente, desculpa, Kyoane é um estúdio que oferece coisa muito melhor. Então, assim, se for colocar na lista, a própria mapa aqui, a animação de Shingeki estava boa também. O mapa, sim. O mapa de estúdios não tá na lista. Não só com o Shingeki, mas também teve o Chainsaw Man, já tá na lista. Tá verdade, Chainsaw Man. É, que mapa, já apareceu na lista. O It Studios e tal, não tá. Olha, eu vou lançar uma teoria aqui. Eu gosto da Production Week, entendeu? Eu vou lançar uma teoria aqui do porquê que teve Produtor ID, mas parece que foi ser uma teoria de conspiração, porque muito provavelmente foi por causa de Furikuri, mas deixa pra lá. Mas eu não sei o quanto... Eu sinto que o Japão gosta de Furikuri, mas ok. Cara, eu não sei, sabe, porque os últimos Furikuri, não só, eu sei que no Ocidente eles fez menos sucesso, mas eu não sei, sabe, porque ele passou muito despercebido. Algumas coisas. Até tem. Vocês sabem que Furikuri tá no 4? Muita gente nem sabe que tá na quarta temporada essa negócio. Sabe? É. Então, eu não sei, Wesley, também. Tem um realmente... público no Japão que consome isso aí, porque. Pô, mas mais do que o pessoal que consome Demon Slayer? Acho difícil. Não. Aí não. Muito difícil, assim. É. Dessa lista aí, pra mim, pela lógica, seria Demon Slayer. Não o Ufotable, mas. É, eu acho que talvez eles voltaram pro Shingeki sem se tocar com o mapa, que é o principal. O Tengoku. Sabe? É, mas tô bem impressionado que ele ganhou. Inclusive, a imagem que eu coloquei pra representar o estúdio vencedor foi de Tengoku. Foi desse filme que eu peguei. Pois é, mas eu acho... Não é filme, né? É série. É série. É série. 3 episódios. É série. Dito isso, assim, muito legal. Tengoku, muito bom, então. Mas muito impressionante, assim, e ainda assim, mesmo com o Tengoku, eu acho que difícil, o principal aí. Eu tô surpresa com esse Sky Games Pictures. Eu lembro dos Jornais Galácticos, assim, tipo, eu gosto muito, sim, mas, tipo, gosto ao mesmo tempo, também. Só, eu acho que é muito difícil ser tão forte sozinho, né, sabe? É, ele é muito otaku fã, assim, então... Olha, é Production ID, é um bom estúdio, mas não foi um bom ano. É por isso que ele não merece estar em primeiro lugar. O Sea Games fez o Media Beast, tá? Por exemplo. Ah, o Sea Games fez o Media Beast. Não parece não aqui na lista. É, Media Beast. Ele é produtor de Media Beast. Tá Production ID, mas não votaria neles esse ano, entendeu? O Sea Games, ele tem dois animes porque tá na lista, que é Media Beast e o Musume. Ah, faz sentido. O Musume é bem grande. É, bem grande. E é muito interessante. Que estranho. O Musume é muito impressionante o que eles fazem também. Teve muito estúdio bom também, que é uma coisa... Assim, vai variar muito. Jogar com esse é o Shinoko também. É, o It Studio fazendo o Vinland Saga. Antes eu sempre vou ficar lembrando do Vinland Saga aqui, desculpa. Com certeza, não, tem que lembrar, né, cara? Tem que lembrar sempre. O Media Biz, o estudo principal é o Kimena Citrus, viu? Tá, eu disse que ele fez. Você pode parar principal. Pra pensar, gente, a mesma coisa até... do Pano do Gidic, também não, tipo, fez o... Eu acho difícil, tipo, o Studio Orange, por exemplo, conseguir ficar tão em cima só com um anime, que foi Trigo. Mas ainda assim, o trabalho deles foi impressionante, entendeu? Então, assim, só comentando que tinha mais outros estúdios também que fez um trabalho impressionante. Tem vários estúdios aí que a gente podia também colocar. Vários. Mas, enfim. Vamos lá, melhor character design. Os concorrentes são Boti the Rock, Umusume, Pretty Derby, Road to the Top e Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Mas popular deles é Gundam, né? Então nem preciso dizer muito. Então o Mogmon... Eu tô surpresa que só tem três. Mogmon ganhou, eu queria mas comentar isso. Todos muito bons, tá? Todos os caras muito bons. Eu queria fazer esse adendo de acordo com o que a Natasha acabou de falar. Só pra falar rapidinho aqui, porque eu falei o nome dos animes, mas só que fala o nome da pessoa responsável, né? A Mogmo de Mobile Suit Gundam, Kerorira de Boti the Rock e Jun Yamazaki de Onsume. Ok. E eu queria comentar, de acordo com o que a Nath falou, Outra coisa que não tá fazendo sentido nessa lista é a quantidade de participantes em cada categoria. Porque a gente tem categoria que tem 10 participantes, categoria que tem 3 participantes, categoria que tem 5 participantes. Ele, entendeu? Então, assim, porque se for pra escolher, o Carlinho falou mais cedo, porque nós temos uma lista e o pessoal vai votando na lista. Ok, então que pegasse os 5, que pegasse os 10. Não é assim que funciona. Não, eles não têm uma lista. Eles botam quem é e as pessoas falam da opinião deles. Não existe uma lista porque tipo, eles entregam eles pra eles. Eles dão opções, você não tem uma opção aberta, eles dão uma opção fechada. É como se tivessem. É como já vi em outros sites. Primeiro eles têm uma eleição interna deles, do hall da editora. Não, Newtype não faz isso não. Ele é aberta para o público votar qualquer coisa. Exatamente, sim, gente. Mas de toda forma. Aí eu acho que é o seguinte, acho que o motivo é o seguinte, é porque vai ter categorias que vai ter uma disparidade muito grande de votos, e aí por isso eles vão conseguir fazer uma lista menor, e vai ter uma categoria que vão estar muito próximos ou muita coisa empatada, e aí eles fazem uma categoria maior. Eu acredito que seja isso. De toda forma, pra mim ainda é sem sentido você me dar três opções em uma categoria e 10 em outra. É que não são opções, são os campeões. Só pra deixar claro. São os campeões da lista de votação que eles deram. De novo. Mas é isso que eu tô falando, Ian. Não é, é porque aqui aparece, mas não é que são, esses são os concorrentes. Concorrentes é qualquer um. Não tem essa lista antes. Não tem essa lista antes. Eles só estão colocando quem foi que o pessoal mais votou. Sim, eu entendi, mas de novo, por que que escolheram só 3? Porque devem ter tido outras opções. Isso tá errado, com certeza. Esse é o meu ponto. Não é opções, né? Tipo, nessa categoria tem 3, nessa categoria tem 5. Não é assim, é tipo, votem quem quiser e aí a gente coloca os top. Só pra avisar, Newtype funciona dessa forma. Eu entendi a reclamação do Ian, que é tipo, é muito discrepante o número numa categoria 10, no outro 8, no outro 3, só fala de 8, 3, 10, 5, mas não tem aqueles números, toda categoria vão falar de 3, toda categoria vão falar de 5. Enfim, isso eu concordo com o Ian, realmente, que é muito discrepante o negócio. Isso. Dito isso, o character design de Ganda é realmente muito bonito, muito bem feito. Mas é mesmo, não tem... Nesse, eu, tipo assim, não é o meu character design preferido do ano passado, que é o Gambis. Não é, Gambis, com certeza. Mas o de Ganda também é um dos melhores, assim. Então eu tô de boa com isso. É o famoso, a gente critica, mas sabe enaltecer e elogiar quando é necessário também. É, nessa categoria não tem muito o que reclamar, não. Melhor diretores temos... Shin Godachi, de Licorice Recoil. Kotomi Deai, de Skipping Loafer. Ayako Kono, olha aí, o anime existe, as pessoas lembraram. Meu Deus. Ayako Kono, Sword Art Online, The Movie, Progressive Shares of Deep Night. Naoyoshi Shotani, de Psychopath Providence. Hirotaka Mori, de Tengoku Daimai Kyo. Masayuki Kojima, de Made in Abyss, The Golden Seat of the Corkinson, e Hiroshi Kobayashi, de Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury, o Yuzuru Tachikawa, é o chefe director e o diretor principal, Takahito Hatsui, de Mob Psycho 100, que foi quem ganhou no Golden Apple. Mob 100, foi terceira temporada, foi inclusive quem ganhou no Golden Apple passado. Liao Shenzi, de Uma Musume, Pre-Derby, Road to the Top. E Keichiro Sato, de Boat the Rock. Eu vou te falar, esse aqui ficou figurando entre os melhores diretores por muito tempo. E eu não acho ruim, não, tá? Eu acho que é uma boa escolha. Porque tem uns episódios que ele brinca com algumas coisas, que é muito impressionante ele conseguir segurar o anime nisso. Então, quem ganhou? Quem vocês acham que ganhou? Do pessoal que não sabe. O diretor de Boat the Rock, com certeza. Boat the Rock ganhou, assim. Meu preferido desses aí, então o Media Abyss e o Mob Psycho 100, mas Boat the Rock também é muito bom. Inclusive, ele vai ganhar também no próximo ano, porque ele tá dirigindo Sousou no Freedom. É isso. Será que ele vai ganhar? Com certeza. Não sei. Eu queria fazer um comentário aqui off-top, mas Production IG foi o estúdio de Psychopath Providence também, que o Shiotani Naoyoshi tá concorrendo como o melhor diretor. Oh, shit. Não sei, Wes, mas Frieren é um dos grandes animes do ano, assim. É porque eu não sei, porque no final vai ser muita coisa. Como vai pegar? É porque eu não sei o que vai ter também no começo do ano que vem. Então não dá pra colocar. Por exemplo, eu não é meu diretor do ano, mas Frieren é um dos meus animes do ano. Assim. Mas enfim, quem tira o Saito, Bote The Rock. Acho merecido, não seria minha escolha, mas acho merecido. Também não reclamo tanto. Eu mesmo. Concordo com a Villaggio, a minha escolha provavelmente também seria ou Media Beast ou Mob Psycho. É a mesma coisa. Assim, considerando essa lista, né? Porque o meu diretor preferido seria o de Villain Saga mais uma vez. Olha, desculpa, pessoal. Mas é porque ele realmente vai estar top de muita coisa. Dessa lista, eu sou meio curva aqui do grupo, mas dessa lista que tá aqui, dos 10 mais votados aqui, acho que eu elegeria como melhor diretor de Skype at Loaf, a Kotomi Dio. Maravilhoso. Sim. Eu só não escolho ela. Eu escolheria ela também. Eu só não escolheria, porque, tipo, mais que eu adoro esse Loaf, é um dos meus animes preferidos, assim. É, top 3 do ano pra mim, assim. Mas eu acho que não é um trabalho muito, muito difícil, assim. Não tem muitas coisas que se destacam a mais, assim. É só um negócio muito bem feito, mas não é um negócio que impressiona tanto. Como eu acho que Made in Abyss fez, como eu acho que Villain Saga fez, como o próprio Butcher the Rock, nos episódios de Butcher the Rock, ele muda o design e faz uma estrutura diferente. Então, é mais por isso. Tipo, Michael adore Skip to Loaf. Se fosse em, tipo, popularidade do anime, dessa lista, estaria Mob, Made in Abyss e Skip to Loaf. Ou talvez Skip to Loaf, Mob, Made in Abyss, sabe? Mas é mais pelo... Não acho que o diretor fez tanto em relação... Comparando aos outros. Entendo. Uhum. Assim... Até acho que o Mori Hirotaki ficou na frente dele. Ele realmente fez mais, assim, sabe? Então... Mas enfim. Melhor roteiro? Vamos. Aqui a lista tem o... Eu não sei porque aqui eles decidiram botar o nome em português. Em inglês, desculpa. Enquanto o resto... O resto tá tudo em japonês, né? É o Heavenly Disillusion. Pra quem não sabe, é o Tengoku da Mekio. Aqui decidiram botar assim. O roteiro do Makoto Fukami, O Monster Memory, Derby Road to the Top, Kobari Tetsuya, Imbasuichi Ganda, The Witch from Mercury e Ichiro Okouchi. Um absurdo! Um absurdo! A pior coisa do anime é o roteiro e Ganda ganhou. É só isso que eu vi. É a pior coisa do anime. De novo, minha reclamação que só aparecem três. Esse pra mim é um absurdo inacreditável, assim. É um absurdo. Eu acho muito impressionante o que os caras fazem de conseguir colocar na tarefa e replicar uma disputa real. É muito impressionante, assim. Então, por exemplo, dos três, eu acho que até o roteiro mais impressionante pra mim é o do Mamosume. Embora o Tengoku goste mais desse aí. Dito isso, nenhum dos três estaria no meu top. Eu colocaria Tengoku. Desses três, colocaria Tengoku topado, cara. Embora não fosse minha escolha, mas desses três é Tengoku. Desses três, eu acho que eu escolheria o Momosume. Mas, colocar Mobile Suit Gundam como o melhor roteiro desse... Não, cara. É muito questionável. Caraca de design? Ok. OST? Música? Ok. OST? Ok. Efeitos visuais, caráter, ok. Até personagem, você pode dizer, porra, tem um carisma e tal, blá, blá, blá. Mas roteiro, você tá de sacanagem, né? Roteiro tá de sacanagem. Roteiro não. Personagem... Tem uma coisa muito ruim, Ganda, é o roteiro. Evilás, é assim, você sabe que o anime é bom, ele chama atenção e é bom quando ele tem personagem que você muito ama ou muito odeia. Quer dizer que tem carisma, igual você falou. Então até nisso, Ganda, funciona. Mas o roteiro não, cara. Roteiro não... Desculpa, assim, eu sei que muita gente gosta de... Não dá, cara, não dá. Evilás caiu? Acho que Evilás caiu. Eu acho que sim. Evilás caiu e caiu. Eu vou completar. Né? Eu vou completar. Problemas técnicos. Eu vou completar porque, assim, Gundam foi um dos animes que a gente assistiu em call na call da opinião do dia de domingo. E a gente assiste comentando, obviamente. E foi o maior sofrimento terminar a segunda temporada de Gundam, minha gente. Não teve como. Cada episódio era um plot twist que menos fazia sentido a cada mudança. E os personagens mudavam do nada. E assim, o plot ele foi escrito, né? O andamento do plot era cada vez mais idiota, no sentido de que os personagens tomavam decisões idiotas que eram previsíveis que iam dar errado, e mesmo assim eles tomavam essas decisões. provavelmente porque são adolescentes, mas ainda assim, sabe, tipo, você perde o interesse na obra porque o negócio é estúpido. E foi o que aconteceu, né? A primeira temporada de Gundam é mais ou menos, a segunda é o derradeiro, uma bola gigante correndo atrás de você, que nem Indiana Jones, pra você cair numa ladeira. É, foi, né? Foi bem assim pra mim a temporada de Gundam. Eu não consegui assistir os episódios finais, porque o final, as batalhas finais, elas já não faziam absolutamente nenhum sentido. Elas estavam ali só pra ter batalha de Gundam. Assim, porque não tinha sentido nenhum. Inclusive, foi muito bom porque eu entrei, vi um episódio só e achei o suficiente, acho que eu vi tudo. É isso. Exatamente. Assim, Wesley assistiu o penúltimo, ou foi o último episódio? O penúltimo. Esse é o melhor resumo que se pode dar quando a gente coloca que Ganda não teve bom roteiro. E não teve. Ganda não teve bom roteiro. Me escutaram porque eu não escutei ninguém. Não, não, você foi perdido, Vilas. Estranho. O que foi que aconteceu? Enfim, melhor filme. Está. Então eu vou falar rapidinho tudo que eu falei. Então, é o That Time I Got Reincarnated as Slime, Detetive Conan, Black Iron Submarine, Eurocamp, The Frisland Dunk, Suzume, Kaguya-sama, Love is War, The First Kiss, That Never Ends, Psycho Pass Providence, Rhythm Universe, Ascal Dana's Dream of a Sister, Venturing Out, acho que é o Seishun Buta no Yabo, isso. E Solution Line. Assim, eu acho que aqui é onde a gente mostra que. Qual é o público da revista? Porque se fosse em termos de popularidade, no sentido de, quem fez mais dinheiro? Quem fez mais dinheiro dessa lista foi Slam Dunk, tá? Eu sei porque eu fiz recentemente a coisa. Então, em termos de ordem de dinheiro, seria Slam Dunk, Detetive Conan, Suzume. E aí, só depois que viria o campeão. Mas a gente acha que, mas pelo recorte de público, tá na minha cara que quem ganhou foi Sal, né? Sim. Eurocamp foi muito bom. Eu fiquei triste que eu não vi o filme de Slam Dunk, queria ver, não dá pra ver aqui. Zero vontade de ver esse filme de Sal, até porque eu sei o que que acontece no roteiro. Triste, né? Enfim. Mas ganhou Sal, tá? Pode falar aí, Ian, você que gosta bastante. Aí você prefere desses filmes, hein? Não. É, Suzume é. Suzume é muito bom. Não, assim. Eu não gosto eu tanto gosto, de Suzume quando as pessoas eu gostam. Eu gosto de Sal, ok? Mas eu acho que, assim. Se for. Claramente, como você disse, mostra o público da revista. Não me incomoda a vitória, mas eu acho que em outros momentos Suzume teria ganhado. Se for pra botar. Pra botar na ponta do lápis mesmo. Mas, assim, pra mim, Sword Art Online, maravilhoso, pode ter ganhado. O Scarlet Bond, que é o filme do Tensura também, né? Que é o reencarnado como Slime, eu gostei bastante também. A trilha sonora tava muito boa, inclusive. Psycho Pass Providence, não preciso nem falar, Psycho Pass é uma das minhas franquias favoritas. E, enfim, Eurocamp, gente! Eurocamp, maravilhoso. Eu votaria no Suzume, porque foi o único que eu vi dos 10. Eu vou ficar tapando aqui no Kaguya-sama, que ninguém tá dando valor. Kaguya-sama foi lindo, maravilhoso. Lindo. Eu não favor, vi ainda. Eu votaria no Suzume por falta de escolha. Dos 10 filmes, eu tô com a Velada, eu só fiz Suzume. Eu gostei de Suzume, eu acho que assim, tipo... Eu gosto, mas eu acho que... Dos últimos 3 filmes, que é basicamente a mesma história da garota encontra garoto, eu ainda acho que dos 3, o que eu mais gostei do Makoto Shinkai foi Your Name. Mas eu gostei, assim, eu gostei... Hã? Your Name. Your Name, eu concordo. Desses três últimos que ele fez, é Your Name. Eu gostei do tema de Suzume, eu acho que a única coisa que me fez tirar ponto dele foi a relação da garota com o garoto, que eu acho que, tipo, no final do filme ela tava meio, não tem que salvar, porque eu tinha ouvido, calma amiga, você conheceu ele há 3 dias. Calma amiga, ele é uma cadeira. Exato. Você conheceu ele há 3 dias. Mas todo o entorno da história, coisa da memória, do local, sabe? Eu achei tudo isso muito legal, entendeu? Só essa parte da relação dele já foi um pouco. Mas assim, olha que, tipo, eu não sou uma pessoa tão chata com romance, mas especificamente Suzume, eu fiquei tipo, calma, Makoto, segura um pouco. Eu entendi. Nessa eu concordo com a Jojo, porque eu acho que Kimi no Na wa, dos 3, Kimi no Na wa, Suzume e Tenki no Ko, Kimi no Na wa é o melhor. Eu ainda acho que eu prefiro Suzume a Tenki no Ko, Mas, assim, se o Suzume tivesse ganhado, eu acho que se o Suzume tivesse ganhado, acho, seria por causa do hype do Makoto Shinkai. É, mais porque do que é bonito. Exatamente. Porque é bonito. É, assim, é isso que eu ia falar, assim, podem me criticar à vontade. Eu só acho que assim, só tem dois filmes com um roteiro bom do Makoto Shinkai. Dito isso, os filmes deles são tão bem feitos e tão bonitos que eles são legais. Tipo, Kimi na Onawa é muito maneiro o filme, muito maneiro. O roteiro é bem mais ou menos, assim. Eu sei porque eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi ler o mangá, fiz errado, porque... E o mangá é exatamente igual, tá? É exatamente igual. Eu detestei o mangá, detestei. Fui ver o filme pensando, mas aí eu vi, porra, Makoto Shinkai tem, porra, uns filmes... Porra, um design bonito, né? Porra, música legal, né? Então, tipo, o filme Makoto Shinkai, ele é um envelope completo muito interessante. Eu acho que só o roteiro é a parte que menos... Dito isso, Suzume é melhor que o Tenkinoko, concordo 100% com o Ian. Concordo, nem gosto, inclusive. Tenkinoko, não gosto. Eu acho o filme tecnicamente, muito bonito, mas fraquíssimo. A gente também viu o Tecnocô em call e ficou só o povo reclamando. E o Carleiro, eu acho, a gente tava reclamando. Eu queria dizer que eu sou do contra. É, eu não reclamei, não. É isso. Pra mim, os filmes mais brilham, assim. Em termos de roteiro, os dois que brilham pra mim é o Hoshinoko, apesar de ele não... Hoshinoko? É Hoshinoko? É. Não, Tenkinoko. Não. Eu tô falando do primeiro filme. Que é o Distance of Voice of Stars. 5 centímetros por segundo? Eu gosto bastante de 5 centímetros por segundo, mas não é o anterior a esse. Esse eu acho o roteiro muito legal, só que ele não tinha... Esse foi o que ele fez na faculdade, então ele não tinha técnica pra fazer. O então, orçamento. Filme é mais feio, mas... Ah, é roteiro, Hoshino Koe, Hoshino Koe. Foi, tentei falar. E o Jardim das Palavras. Jardim das Palavras é irretocável. É o melhor filme dele que tem, né? De longe o melhor filme dele. Com certeza. Mas eu acho, tipo, Kimi no Na wa é um filme muito bem feito, 5 centímetros por segundo é um filme muito bem feito e tal, então... Eu acho que nesse aspecto é incrível. Dito isso, Suzume ainda seria melhor que Sal. Tá, com certeza. E assim, como eu disse, de todos aí, eu só vi Suzume. Eu só poderia votar em Suzume. Exatamente. Eu gostaria de ter visto o Deslandão que tem no cinema, só que realmente também, estava impraticável. E ainda não vi o filme do Detetive Conan. Eu tenho um morrão com o pessoal do filme do Detetive Conan. Fui curioso pra ver, porque eu acho divertido. Mas eu, de repente, eu acho que na... Como o Lázaro falou, eu achava que Suzume tinha tido uma bilheteria maior que Slam Dunk. Achei interessante Slam Dunk ter uma bilheteria maior. Eu achei legal, assim, deu uma... Assim, Slam Dunk sempre foi muito popular, eu achei legal que deu uma reavivada, assim, pelo menos a gente passou alguns fenômenos de fanart, conhecendo a obra e tal, tudo mais. A galera mais não sabe, mas Slam Dunk foi por muito tempo o mangá mais vendido da história da Jump. Uhum. Só foi, pô... Às vezes só o pessoal não lembra, né? Não, assim, não é tipo, qualquer mangá, gente. É tipo, não é qualquer mangá. Assim. É um mangá de basquete. É, mas um dos mangás mais vendidos da história. Era o mangá, gente, de basquete, de esporte, era de tudo. Inclusive, o volume especial que saiu por causa do filme foi um dos mangás mais vendidos no ano passado. Então, só pra deixar claro, assim. Faz sentido até em terceiro, inclusive, né? Nessa lista. Vamos lá, última categoria. Melhor anime pra TV ou internet. Os concorrentes são Bleach, Thousand Year, Blood War Arc. Finalmente Bleach aí, olha aí. Finalmente. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Swordsmith, Lodge Arc. Licorice Recoil, Umusume, Pre-Derby, Road to the Top. Skip and Loafer, Maybe Abyss, The Golden Seat of the Scorching Sun. Mob Psycho 100, terceira temporada, Reveling Disillusion, Mobile Suit Gundam, The Witch from Mercury e Bolt the Rock. Eu fiquei um pouco impressionado, mas não tão impressionado assim com quem ganhou. Fico feliz que quem ganhou foi esse, não o segundo lugar. Exatamente. Mas depois dessa lista, da lista é surpresa que não foi o segundo lugar, né? Dessa lista, meu preferido é Mob. Eu falei que foi o meu preferido no ano passado. Foi o que ganhou o Golden Apple no ano passado, pra quem não sabe, né? Ele e Media Beast ficaram disputando o tempo todo. E depois Skip to Love. Se pegar desse ano, da lista, ele Skip to Love. Mas enfim, quem ganhou? Bolt the Rock. Olha só, esse me impressionou um pouco. Anime do ano, segundo New Type. Anime do ano. Segundo a galera, Bolt the Rock. Acho legal, porque é diferente, assim, né? Num aspecto mais geral. E como eu disse, pô, o Tio Leroy, ele às vezes parece um anime meio bobinho em algumas peças, mas tem coisas nele muito impressionantes. Tem uns episódios que são muito fantásticos, assim, o que os caras fazem com toda a estética do anime, ela muda. É porque, pra quem não viu Bot the Rock, né? Wesley, você gosta muito. O que é Bot the Rock? Bot the Rock é a história da Hitori Goto, que é uma garota que tem problemas de comunicação, né? Ela é aquela pessoa mais isolada ali, tem um probleminha social. E aí ela toca guitarra. E aí ela tem um canal no YouTube, e nesse canal do YouTube dela é a única forma que ela tem de se expressar, e ela quer entrar numa banda, mas ao mesmo tempo ela não consegue nem se comunicar com as pessoas, e por algum motivo ela acaba conhecendo uma garota que tem uma banda de rock e acaba arrastando ela pra essa banda, e aí a gente vai ver essa jornada dela com as outras garotas da banda, e ela tentando entrar em shows, e aí ela se esconde numa caixa, e tem coisas desse tipo. É assim, ó, como você vê, tipo, é um anime bonitinho, fofinho e tal. Só que aí, se você só pensa nisso, ele, tipo, ok, anime bonitinho, bem feito e tal. Só que você esquece um aspecto muito importante, por exemplo, pra história, que é a Boti, ela, ao mesmo tempo que ela não fala com as pessoas, ela imagina muito como seria. A imaginação dela é o espaço que o diretor tem pra brincar com o conceito de animação. Então, a animação muda de repente do nada, só porque ela tá imaginando um negócio bem maluco e absurdo, e vai, ao mesmo tempo que vai desenvolvendo os outros personagens e tal. É muito impressionante, assim, pra ser bem sincero, o que faz o Bot the Rock. E eu acho muito interessante pensar esse contexto também, porque se você for pensar o contexto de produção para as pessoas que estão ali na equipe do Bot the Rock, isso é maravilhoso, porque dá liberdade para os animadores deles usarem o próprio estilo deles em cenas específicas. Que é uma coisa que, principalmente, os japoneses gostam muito disso. De você ter o seu estilo de desenho, você vai pegar essa cena de humor aqui, você vai fazer no seu estilo. Então, ele inventa, nossa, muito tipo de animação possível. Sem falar que, mais uma vez, seu anime de música, eles criaram uma banda pro anime com as dubladoras, e é muito boa a banda. Então, muito boa. Porque sou comente, então... Realmente, é um anime tecnicamente assim, impecável. Não seria a minha escolha melhor, mas fico muito feliz que ele ganhou. Enfim, é isso, pessoal. Alguma coisa pra comentar no geral sobre a lista? Eu fiquei impressionado que não teve Blue Lock, porque foi bastante famoso. Aparentemente não tanto no Japão. Acho que foi mais aqui no Ocidente, pra ser sério. Será? Eu acho que Blue Lock acabou fazendo mais sucesso aqui no Ocidente. Eu tô olhando as listas aqui pra poder jogar o Shade, né? O Shade principal é, obviamente, Vinland Saga, né? Que não aparece em nenhum ponto da lista. Nenhuma categoria, né? Porra. Nenhuma categoria. Shade da porra, tô jogando aqui. Né? Eu tô surpresa que a popularidade de Gundam prevaleceu por bastante tempo, assim, considerando, tipo, que foi um burburinho no início do ano, no meio do ano, mas na segunda temporada, eu vi muita gente, assim, mesmo quem gostou, no geral, tava um pouco decepcionada com o desandar, com ter menos episódio, que tudo isso causou, né? Eu lembro do cast que falaram aqui e tal. E surpresa que prevaleceu, tipo, no caso de Vinland Saga, tipo, eu sinto que a Vinland Saga ficou muito triste de não estar aqui também. Eu pensei, tipo, o que eu senti falta em cada categoria, tipo, eu falei, fico pensando que, tipo, como pelo menos no início desse ano é meio triste não ter nenhum, tipo, ou Shoujo ou alguma coisa assim, tipo. O Shinoko mesmo, sabe, não tá assim, aqui. O Shinoko tem muito pouco, sabe? Apareceu muito pouco nessa lista. Exatamente. E até fico surpresa que, tipo, não ganhou nada, entendeu? Sendo que tava bem popular também, então. Eu queria comentar mais uma coisinha também. Eu fiquei impressionado que não teve anime de idols. Só que Bot the Rock substituiu os animes de idol, né? Essa é a verdade. Eu vou dar meu momento hunt aqui dessa listagem, que eu ainda tô inconformado que quem ganhou a disputa de melhor mascote foi a beleza de um chaveiro. Não é nem personagem do anime, não é um personagem, não tá ali. Se fosse o robozinho de Gundam, que aparece em várias séries Gundam, eu ia ficar menos chateado, mas pô, um chaveiro, gente. Se fosse o gatinho da Toei, estaria valendo, né? Tem outro detalhe que a gente não tá falando aqui, que talvez valha a pena, sobre a revista, né, a Jojo falou. A New Type é meio que uma das revistas oficiais, eu acho que tá associada ao mesmo grupo da Sunrise. Então aparece muita coisa de Gundam na New Type. Nepotismo. O fã de Ganda seria muito fã do Daniel Tarrant. Ah, agora muita coisa está explicada. Eu esqueci esse pequeno detalhe, talvez valesse a pena. Pequeno muito. Porém, pequeno gigante. Outra coisa, assim, reclamar da Alice, acho que o que eu tinha que reclamar, eu já reclamei, né, que é, enfim, discrepante a quantidade de participantes em cada categoria, é, claro, por ser uma votação popular, obviamente, vai ter panelinha, vai ter isso ficou bem escolhas mais que a galera se junta pra votar, etc, etc, e a panelinha e tal. Ficou bem evidente. É, e a panelinha ficou bem evidente, mas resgatando o que a Jojo disse no início sobre questão de demografia, sobre questão de votante, adicionando isso ao comentário do Evilásio sobre a partir da lista a gente percebe qual que é o público-alvo dessa revista, fez sentido, no final das contas, porque é o que a galerinha consome. Na verdade, assim, uma coisa que... eu sentia falta, eu não assisti o anime, mas eu comento pela popularidade que eu vejo as pessoas falando do jogo. Não teve nada de Nier Automata. Mas eu não acho que as pessoas gostaram tanto do anime, tá? Pessoal, eu amo o jogo, mas o anime foi meio mais ou menos. Assim, foi meio mais dividido. Ou menos. É, mas Gundam Witch é mais ou menos. Mas assim, pro japonês não. É muito mais famoso, pro né? japonês assim, não. É Gundam, né? E assim, o Nier Automata é muito famoso e tal, o anime, mas até ele, Ian, pra ser bem sincero, ele não é um jogo meu de nicho, assim. Então, não me impressiona tanto não ter Nier Automata, não. E em geral, acho que teve um consenso que, tipo, muita gente que viu o jogo adorou e tal, vê o anime e tal, mas teve um consenso que o anime não é. No anime não é essas coisas, não. Não é essas. É. Coca-Cola toda, né? Bom, a gente assistiu alguns episódios, né? Enfim, senti falta de muitas coisas aí, como a Jojo disse, senti falta dos shoujos. Senti falta de mais histórias de romances também, assim, não necessariamente o shoujo em si, mas claro, shoujo principalmente. Yamada Level 99. Yamada Level 99, até aquele da Netflix, não sei, pior que agora não sei se ele entra nesse ou não. É, Romantic Killer, Romantic Killer não entra, por exemplo. O Marriage... Tô de boa. Mas enfim, eu senti falta, de alguns animes que eu assisti ao longo do ano e que realmente só foram animes que eu achei que são melhores do que algumas das opções que me foram apresentadas nessa lista, né? Mas enfim, de novo, é o público-alvo da revista, é eles que votam. É, e é isso. Aí eu reclamo no podcast. É justo. Então é isso, pessoal. A gente fez aquela nosso ano pra meio que liberar um pouco da nossa raiva, né? É bom a gente fazer essas listas pra meio que liberar e poder falar mal de alguma coisa sem precisar se preocupar. A gente pode dizer, não, a culpa é dos japoneses mesmo. Então tá de boa. É isso. É meio que por isso que a gente faz esse do New Type. Mas é legal ver também a opinião, né, de um certo nicho do público japonês. Então, eu acho legal. Eu sempre acho interessante, eu lembro, eu gosto de acompanhar o show de café e boto minha Valéria atrás algumas dessas votações que aparecem no site japonês. E aí eu acho legal quando eles põem um grupo demográfico, sabe? Que as mulheres votam, que os homens votam, qual o maior. Porque você vê como, dependendo da faixa, não, a gênero também, óbvio, mas também da faixa etária, as escolhas são muito diferentes. Porque sim, é o público que viu coisas diferentes. Então eu acho legal comprar pra ver, tipo, o que cada faixa etária tá. Lembra que acho mais icônico e então tal. Acho interessante ver, sabe? É mais um recorte. Geralmente, esses assim que tem faixa etária, recorte maior, geralmente é quando são votações mais. Não são tão, tipo, uma revista só votando ali, meio que um grupo que verifica as coisas, ele faz esse recorte. Então, existe bastante, assim, isso também. Mas é interessante. É porque, assim, não existem tantas revistas japonesas que liberam esses tops fácil, assim, tão pro ocidente. Por isso que a gente acaba caindo muito na New Type. Se a gente fosse pegar de mangá, ia ser muito mais fácil pegar uma lista dessa. Mas, é curioso. Achei interessante. Enfim. É isso, pessoal. Vamos terminando por aqui. Vamos então aqui pra... Recadinhos, padrinho. Excepcionalmente, hoje não teremos a sessão Recadinhos, padrinho. porque eu vou fazer uma edição. A Rafaela tá comemorando que é menos podcast daí. Eu consigo ler a mente da Rafaela com tranquilidade. Eu tenho um negócio, Camila. Você tem que falar? Ah, então vamos ter a sessão. Recadinho espadinho. Pera aí, vamos colocar o logo aqui, né? Se deu mal, Rafaela. Vamos então para mais nova edição da sessão Recadinhos Padrinho, hoje totalmente tocada adiante pelo nobre podcaster Evilásio. Então. Natal. Então vamos lá, rapidinho. Queria só trazer aqui, né, que tá chegando aquela época de premiações no resto do mundo e tal, e saiu aí os principais filmes, os filmes japoneses de anime que ainda estão concorrendo a uma vaga lá no Oscar, né? Saiu o do Golden Globes, né? Tem dois filmes japoneses, que é o Suzume e o The Boy and the Hero. O Rapaz e a Garça, né? The Boy and the Hero. Que eu espero que ganhe, apesar de não ter visto o filme ainda. tem que ganhar, nem vi, mas nem vi, tô torcendo pra ele. Mas enfim, pro Oscar, os que estão ainda concorrendo é o Blue Giant, o Rapaz e a Garça, The First Slam Dunk. Fiquei muito feliz que o Slam Dunk tá, né? The Lonely Castle in the Mirror, que é o Kagami no Kojo, e o Suzume, né? Acredito que talvez Suzume e o Rapaz e a Garça de novo vão estar na lista, assim. Mas se o Slam Dunk chegasse no final, mas acho muito difícil chegar o Slam Dunk pro Oscar. Triste, né? Pô, esse é legal. Até porque tem duas vagas cativas de filmes da Disney. Por mais que os filmes da Disney esse ano sejam tão bons. A gente já sabe que pelo menos dois filmes, o Wish e o Elementos, vai estar na lista. Independente da qualidade deles. Sim. Eu até gosto de Elementos, tá, mas é bem fraco. Eu gosto de Elementos, mas ele é um filme ok, né, só. Aí tem que ter Nimona, senão vai ter... Nimona nem tá no Golden Globe, acho que não vai se tivesse Nimona, acho que não vai estar. Puxa, sacanagem. Eu acho que com certeza vai... Uns que com certeza vão estar. Mario e... E Elementos e Wish, provavelmente com certeza vão estar. Mario porque foi a maior bilheteria de animação do ano, então... Esse Oscar vai pro Miyazaki, velho. É isso. Dito isso, se vai pra Mario. Porra. Vai pra Mario. Mario não ganha. Eu tô com a Nath. Mario. Não, eu tenho 100% de certeza que Mario não ganha. Porque por mais que ele seja a maior bilheteria do ano, é meio que. Por mais que eu adore esse filme de Mario, acho que foi um dos filmes de animação que eu vi, foi o que mais me diverti no ano. Eu acho que é padrão, todo mundo. Considera que meio que ele tá ali por causa do lobby. Ninguém acha que ele vai ganhar. Acho que é mais fácil ir pra Aranha Verso 2. Do que pra Mario. Verdade. Teve Aranha Verso 2. Teve Aranha Verso 2. Mario. O rapaz é. Assim, eu gostaria que fosse o Gatbots. O Gatbots não entrou no último Oscar por causa da época que ele saiu. E ele podia entrar agora. E pra mim, o Gatbots é melhor, inclusive, do que o Homem-Aranha Verso. Tira as vagas da Disney. Mas não vai. Não vai estar lá. Mario, vai. Os da Disney vai entrar. Vai entrar. Eu sei. Se der Disney, eu vou xingar muito no Twitter. Não, mas vai. Acho que não vai ganhar, não. Acho que não, eu acho que não. Tô torcendo pro Miyazaki. Vamos lá, Miyazaki. Eu quero muito ver esse filme, hein. Tô torcendo Miyazaki, mas eu acho que vai pra... Imenso no cinema brasileiro. Eu acho que a Miyazaki não ganha também, não. Gente, por favor, distribua. Toda vez eu entro no site e falo, como está absurda a bilheteria desse filme na Europa, como nos Estados Unidos estreou em primeiro lugar e não sai aqui essa porra desse filme. Eu falei que ódio! Droga. E até hoje eu não vi o trailer, eu me recusei. Eu já, só de ver o post já fico triste, porque a Miyazaki queria que a gente não visse nada. Eu não vi o trailer até hoje. E aí, só como especial, já que a gente gosta muito de algumas coisas de cultura japonesa, Godzilla Minus One pode concorrer à categoria de melhores efeitos visuais, que eu achei muito impressionante se ele só fosse pra... Se ele já fosse indicado ao Oscar, seria muito impressionante, porque eu acho que nunca teve um filme japonês indicado à categoria de melhores efeitos visuais. Já teve chinês, do Tigre Dragão, mas acho que nunca teve um filme japonês, sabe? E o documentário Yoshiki Under the Sky, sobre o membro do X-Japan, o Yoshiki, também é elegível melhor documentário. Também seria muito impressionante se fosse. Seria da hora esse. Seria da hora. Mas é isso, Carlinho. Queria falar de você. Então, aqui encerramos oficialmente essa edição da sessão Recadinhos do Padrinho. Vamos então. Tinha até um tempo próximo para uns próximos casts futuros, mas acho que vai demorar muito, porque já tem muito tempo aí. Mas vamos deixar para depois. Que é sobre os diretores que estão falando cada vez mais sobre IA, né? Nos animes. Enfim, vamos lá. Vamos agora para as considerações finais. Começando pelo nosso convidado, Ian. Muito bom, muito obrigado pelo convite. É sempre bom aparecer aqui, fazer o que eu mais gosto de fazer, que é falar. E ainda com a melhoria de tudo, né? Que é reclamar também, porque reclamar sempre é bom. Não, não é só reclamar. E, passar pano e causar também. Discórdia. Mas é pano. Isso. Obrigado aí. Foi ótimo. E que venham mais listas pra gente passar raiva. Pra passar pano, né? Você quer dizer que você passa pano, que olha... Ah, mas ele também ficou irritado aí, né? Dessa vez. Passou tanto pano assim, não. Só pra só. É, eu achei que ia passar mais pano, mas realmente teve umas coisinhas aí que eu falei, mas pelo amor de Deus. Pra sua vez, a gente. Pra fazer o contraponto, a gente traz a lista de uma revista de público feminino da próxima vez. Se a gente achar, eu traria. Eu ficaria muito feliz, inclusive. O ruim é achar, né? É. Enfim. Jojo? É, chega um pouquinho atrasada, mas foi muito divertido participar desse cast. É, nunca tinha visto uma lista da New Type antes, assim, da seleção. É divertido ficar avaliando a lista alheia, mas tipo, é só um pequeno recorte dessa grande comunidade diversa de anime e mangá e tal. E eu acho divertido a gente ficar ansiosa pra quando a gente fizer o do Crunchyroll no que vem. A The Crunchyroll é outra sacanagem, viu? É outra sacanagem, cara. Pelo amor de Deus. Boku Hero sempre, todo ano. Tá? Não, teve esse ano. Shingeki. Vai ser Shingeki, né? É Shingeki. Shingeki, né? É muita coisa. É Shingeki. Assim, muita coisa eu não sei, né? Mas vai ganhar algumas coisas. É, o que me irrita mais no Crunchyroll não é nem quem ganha, é as categorias. Quem tá nas categorias, tipo, essa categoria de mascote que a gente citou aqui, lá deve ter umas 5. Lá deve ter umas 5, assim. É foda, porque eles têm uma equipe pra escolher cada um da galera que aparece nas categorias, e aí quando você olha as categorias, você pensa, tá faltando todo mundo nesta porra. Dá pra não criticar mais, ninguém. Porque lá eles fazem uma pré-lista. Aqui, exatamente. Não. Então, a favor do Crunchyroll, não querendo defender o indefensável, mas a favor do Crunchyroll, nunca vi um chaveiro ganhar nada lá, então. É verdade. Enfim. Vamos aqui então, Wesley. É isso aí, visitem lá o meu canal do YouTube, o canal do Wes, e vou lançar vídeo agora de final de ano, né? Fazer uma retrospectiva de músicas que eu gosto. E visitem também agora o TikTok da iniciativa que eu dai, né? Que foi lançado oficialmente hoje. Mas já a gente tem vídeo lá já. Vou lançar. Deixa o menino. Tadinho do Wesley, Carreiro. Deixa aí. Deixa o menino. Vou ter que mudar depois o design. Já tem vídeo, já entrem lá no TikTok da iniciativa que eu dai. Vai ter os cortezinhos do podcast. E é isso. Tururu. Rafa? Eu estou com sono, quero dormir, então boa noite, galera, e é isso. Fica contente, Rafael, esse cast não vai chegar nem numa hora e 40. Que bom. Carlinhos. Bom, agradecendo a todo mundo aqui como de costume, o Ian agradecendo por ter aceito o convite, que eu fiz pra gente semana, mas tudo bem, Wesley, novo integrante, né, Joana, Rafael, Vilásio, valeu todo mundo, a Angel Chan comentando aqui de maneira impetuosa, valeu Angel Chan por seus comentários, ficaram salvos com a posteridade aí no chat dessa edição do Kyodai Podcast. Eu não sei se fica salvo não, viu? Se eu deixar ligado, fica. Se eu deixar ligado, ele fica. Fica aparecendo, no caso. E eu deixei... Tem alguma coisa dela que você quer comentar mais? Antecipando algumas coisas, eu vou falar dos dois próximos temas do cast. Como o Vilásio bem citou lá no início, e eu vou refrisar agora, né? Aliás, vou sacramentar agora. Na terça, dia 26, teremos o último Kyodai do ano. Será o Kyodai 214. Não será na segunda, dia 25, porque é 25 Natal. 25 dia de Natal, o pessoal ainda vai estar festejando, descansando, whatever. Então não faremos o podcast na segunda, mas sim na terça, dia 26. Caso o Ian queira participar, já está previamente convidado. E o tema desse Kyodai 214 será os melhores animes de cada temporada do ano de 2023. Não? Esse será o tema do Kyodai. Preparem as listas antes, por favor, isso. Cada um. Ok. E o primeiro Kyodai de janeiro, o primeiro Kyodai de 2024, Kyodai 215, será o resumo da temporada de outubro. O clássico tema onde vamos analisar o final da temporada de outubro daquele jeitinho que a gente gosta, né? Daquele jeitinho maravilhoso. E não se esqueçam... Já tem o anime preferido, inclusive, na temporada. E não se esqueçam, Golden Apple, ano que vem, janeirão. É isso aí, resultados do Golden Apple 2023. Se preparem, se preparem. Oh, inclusive, eu vou adiantar para as pessoas não criticarem. Fieri não pode, não concorre ao Golden Apple. Para quem tá querendo, quem ficar irritado com isso. Golden Apple, Fieri não concorre. Vai concorrer só no Golden Apple 2024. Porque Fieri só termina ano que vem, então não concorre. Eu tô falando isso assim, Fieri é o meu segundo anime preferido da temporada, inclusive. De toda forma, visitem os blogs co-irmãos aqui do Kyodai Podcast, que é o Netuninho Anime Coach. Dê uma passadinha em todas as redes sociais da iniciativa Kyodai, né? Porque é assim que o Kyodai funciona. Lá o X no Twitter, o Ku, né? Eu falei direito agora? Falou. É o Blue Sky. Ele criou coragem. O Blue Sky, cala a boca. Blue Sky, Instagram. E falando em Blue Sky, liberaram uma ferramenta lá no app extra, que é você poder fazer programação de posts. Porém, programação de posts é só para quem paga o Patreon do Blue Sky. Ah, mas é assim, eu uso uma ferramenta à parte, então eu posso programar posts, eu faço programação de posts de Blue Sky. Me passa depois com essa ferramenta, por favor. Eu tô falando bem sério. E como o Wesley já tinha adiantado, a gente vai ter que atualizar essa imagem para breve. Agora o Kyodai tem TikTok. TikTokeando aí por aí. Que horrível, cara. Essa rede aí super jovem que eu não sei. Muito usar. Jovem, né? É muito jovem. Na verdade, eu admito, eu tenho um grande preconceito com o TikTok desde que eu vi o documentário também do tem. John Depp e da Amber Heard. Eu fiquei com muito preconceito. Meu preconceito. Me sentiu sendo tão lixo quanto o Twitter. Eu vou ser sincero. Meu preconceito com o TikTok não tem nada a ver com esse documentário aí. Eu já tinha um preconceito natural do TikTok e continuo tendo, mas tudo bem. Eu TikTok, tenho preconceito com o TikTok, eu não uso, mas eu faço os vídeos e produzo vídeos. Assim, parabéns, nada contra quem usa, quem gosta e tal. Eu tenho contra a plataforma, só isso. Eu sou TikToker. Olha aí, eu gosto muito de TikTok. Eu já tenho Twitter, gente, é suficiente. Exatamente. Eu olho mais o TikTok do que o YouTube hoje em dia. Já tenho o cu. Mas isso todo mundo tem, né, Vilas? Não. Vocês têm? Olha o que você falou. Eu não tenho. Gente, é sempre o Carlírio pra mandar as coisas, pelo amor de Deus. Eu falei de boa o Carlírio que levou pro caminho. Gente, o Carlírio, que mente é essa, Carlírio? Wesley, você já tem então um xiste pra fazer aí nos áudios, tá? Tá aí, né? Tá gravado pra posteridade. Eu vou ter que fazer uma página separada com o Wesley Tem, porque ele foi um dos primeiros seguidores. Nem uso mais. Meu Deus. Eu uso ainda. Enfim, uma vez mais, grato a todo mundo. Até daqui 15 dias, 16 dias, aliás, com o Kyodai número 214. É isso aí. Então, só pra encerrar, visitem, como sempre, o Discord e o Upnance. Só pra discordar lá, só Discord. Vocês podem conversar conosco e participar de calls de anime, né? A gente já tá no finalzinho da temporada, mas mesmo assim, né? Tudo isso que a gente tá vendo nessa temporada, Hell, que virada, que anime fantástico, assim, vou te falar, pô, parabéns, assim. É um anime que tava fora do radar de todo mundo e vai terminar, o mangá já terminou, terminar junto com o mangá e, pô, muito impressionante. A Rafa tá de prova que a Rafa veio junto com a também. Exatamente. E não tava na minha lista mesmo. Também, maravilhoso, também, assim, impressionante também esse anime. E Spy Family, né? Spy Family sempre aquele gostinho, aquele docinho, né? No final de semana. Então, a gente tá vendo esses três animes. Na próxima temporada a gente ainda vai decidir. Tem algum anime que a gente vai continuar? Não, né? Não. Olha aí. Pera, Hitori Goto não é 24 episódios, não? Eita, nem sei. Não sei. O da apotecária? Acho que 24 episódios. São 24. Então ele vai continuar. Que agora eu estou assistindo e eu fui ver quantos episódios tinha. Olha aí, e aí, Jojo? E aí? Amando, maravilhoso. Bom demais, né? É tão bom ver, falou, tava certo. Eu sabia que ia gostar disso daqui. Bom demais, né? Bom demais. Vitor, inclusive... E eu vi os primeiros, só queria comentar que eu vi também os primeiros episódios de Frieren. Ainda não consegui ficar em dia com Frieren, mas já vi, eu tô gostando também. O que eu acho legal de Frieren é que, assim, tipo, pelo que tem aquela vibe, tipo, medieval, assim, né? Tipo, é fantasia medieval, tipo, coisa. Mas eu acho legal que a história não foca na grande quest de derrotar o mal. Mas sim, tipo, na outra quest, que é, tipo, reviver as memórias, assim, dos amigos. Eu acho legal a escolha do foco da história, assim. Eu acho que é um anime sobre tom, né? Dependendo da perspectiva que você acompanha, você vai ver várias histórias sendo contadas ali. Sim, acho grande, que é verdade, é verdade. Grande Frieren assassina. Grande Frieren. Inclusive, Frieren, eu não estou assistindo o anime ainda, porque eu acompanho o mangá, né? Ele sai quinzenalmente, mas quando acabar o anime eu quero assistir. E o Kusuriya, né? Indico pra todo mundo, é o anime que me fez quebrar a regra de não acompanhar anime de temporada, porque eu estou acompanhando semanalmente Kusuriya, então assista. Também. Tem dia, tô vendo direitinho. Você viu o anime lá da Consorte Corvo? Já, perfeito, maravilhoso. Né? Demais, a gente escolheu o Kusuriya porque a gente gostou muito do Consorte Corvo na Copa. A gente viu vários assim, né? Muito bom, muito bom. É um que sempre que vai aparecer a gente vai escolher nesse estilo. Né? Mas enfim, é isso, pessoal. A gente se vê daqui a 2 semanas. Dia 26 a gente vai gravar, né? Depois sempre tá disponível aí. Inclusive, muito obrigado por quem também acompanha a gente pelo Spotify. Eu acho um nicho muito pequeno, inclusive fica uma crítica aqui. Nossas fãs femininas, se vocês usarem Spotify, também escutem por lá, porque é muito dispari. Né? Tem algumas pessoas que eu conheço que disseram que só escutaram a gente se eu botasse o feed no Spotify e não foi escutado. Ô, meu triste aí. Tá na hora da cobrança, hein? Tá na hora da cobrança. Eu fico chateado porque a pessoa falou, dizendo, ó, por que você não coloca no Spotify? Porque senão a gente não. Pessoa do nosso grupo, hein? Nossos amigos. Obrigada. E não está ouvindo, porque pelo que eu vi as estatísticas, não está. E eu sei de que ele está falando, Enfim, é isso. Obrigado. Até mais, pessoal. Falou, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Encerrado. Aí, galerinha. E aí, Wesley?